nas margens do Rio Jordão, uma multidão estava, pela justiça de Deus, João ali batizava. João batiza com água, Jesus falou para o povo, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Deixa cair o fogo santo, deixa Jesus te batizar com o Espírito Santo. Deixa cair o fogo santo, deixa Jesus te batizar com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes o fogo santo caiu, os discípulos esperavam, a palavra se cumpriu. O fogo santo...